Houston, Salvador, bom dia, vamos ao 7 no 5, em 5 para baixar dessa lá. 7 no 5, livre pouso variável com 3 nós. Pouso autorizado, obrigado, vamos ao 7 no 5, fica bem. Salvador, muito bom dia, boa noite, 04, professor. Bom dia, noite 04, táxi via Alfa, chama ingresso táxi Juliette, senhor. Alfa, chama para o ingresso, no ICS, 04. Para 4.000 ou 8. Da papá. 9, obrigado, até daqui a pouco. 7. Delta 201. 1897, redução 2109, autorizada final ele. Reduzindo 2109, autorizado final, boa noite. Cargo 6570, acione identificação, autorizado chega na base. Isso para 3 no 10, que legal no 0 no 2. Estabilizado na LS, 607. 607, torre 1895. 1895. De Gol, 1607, está estabilizado na LS. 607 baixou e chegou. Firmo. Livre pouso, variado com 2 nós, o 1607. Livre pouso, 607. 715, eu sou no Salvador. Sete, uno, cinco, é o solo Salvador. O cinco é a torre. 219. Bolo 7 no 5, autorizado Alfa e Juliette, portão 09. Já deu gol no 897. 897, torre 1 no 895. 895, 897, pontinho. Carro 6570, voz 1 na 2 no pé, então foi desado aqui na ENE. Bom dia, gol no 607, lembrando. Bom dia, no 607, táxi via Alfa, chame para ingresso, táxi via Juliette. Alfa, reportará para a Juliette no 607. Check trem, livre pouso variado com 3-9. Tem bastante travado, livre pouso 897. 970, acione a identificação autorizada chegada a base. Desça para 3 no 10, que é legal no 0 no 2. Autorizado, dono da presente. Número 1 está agora à sua frente, 12 horas 34 minutos. Direito 1219. 19, 8, 7. Alô, Salvador, bom dia, boa noite, 97, livre, Francisco. Dia, boa noite, 97, Alfa autorizado, chama ingresso da Taxi Juliette, senhor. Chama lá, Juliette, 97. Voo no 607, autorizado ingresso, ao portão 05. Para o 05, no 607. Aprovado, chame táxi, TAN 31 no 71. Juliette, 897. Uno 897, mantenha a posição, Juliette, senhor. Aguarde para o ingresso. Aguardando para o ingresso, 897. O TAN 3171 tem condições de efetuar o pushback um pouco mais à retaguarda, permitindo nada ingresso no portão 62, senhor? Juliette, vamos por gentileza, guardando aqui para o solo, vou autorizar o aeronave ingresso no seu portão. 897 tem livre ingresso no portão 612. O colega da Fé foi instruído a fazer o pushback um pouco mais a cauda, permitir o senhor ingressar no portão 612, senhor. Paciente, 612, obrigado, Fé.

Azul 4040, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via Upper Zulu 16, nível de voo 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Lida, Bridge, controle 119, decimal 8, transponder 5440, Azul 4040. Cotejamento correto, Azul 4040, confirme se seu local de estacionamento. Do portão 03, chame pronto para o push para estacionamento, já. Alinhar e manter, 3171. Alinhe e manter, 3171. Também é 5760-06, direito 1219. Direito 1219. Bom dia, 4069, formação Foxtrot, é a corrente, eu tenho 340, já aprovado por Campinas, copio 34, gostaria de recordar o 32. Copio 34, pode ser da... Sente só meio minuto, senhor. Absa 6570, solo. Fala Salvador, bom dia, para cargo 6570, Livroso, na terceira, segunda. Bom dia, para cargo 6570, táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso, taxi Juliette. Alfa, chamarei para ingresso na Juliette, para cargo 6570. Azul 4069, pronto, cópia. Pronto, cópia, Azul. Azul 4069, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, via Ator Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 119.8, aciona 5450, Azul 4069. 3153, para 2 mil pés, autorizado na ALS. 2 mil, autorizado ALS, 3 mil, 3 mil. Continua a aproximação, aguarda pista livre, federal. Aguarda pista livre, da aguarda pista livre. Procedimento correto, Zul 4069, portão 01, chame pronto para o pushback acionamento. Salvador, gol 6426, Echo, autorização, Recife. Bom dia, 642, informação Foxtrot, a corrente. Recife, linha 390 aprovada, o senhor está pronto para cópia? Estamos na cópia. Gol 642, autorizada para Sierra Brava, Romeu Foxtrot, via Peruísque 58, nível de voo 390. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle operem 1.9.8, aciona 5461 no gol 1.642. É autorizado em nível 390, diapo 8, chegou a pista 1.0, curva esquerda, boca, caju, 198, 5461 no gol 1.642. 5461 no contingimento correto, gol 1.642. Chame pronto para o pushback acionamento, confirme somente seu portão. 1.0. 10, gente. Um decola na Dael. 3171, bom dia, contato com a DAS, 340, por gentileza. Apenas conseguiu copiar a subida 340. 340, vou em Leda. Ok, vou a Leda. Aos 970 aos 11, direita do Zulu. Pátio Federal, correção, o APSA 6570. É esquerda, Juliette, esquerda para o pátio de carga, centro finalizador para carga 6570. Salvador Federal, 9970. Federal 9970, bom dia, autorizado Alfa e Juliette. Ingresso Juliette para o pátio de cargas, atenta o sinalizador naquele pátio, Federal 9970. Alfa Juliette, 5-2, Pascal, Alfa Juliette. Dando coisas do localizador, o TAM 3153. 3153, torre 1895. 1895. Torre Salvador, bom dia, TAM 3153. 3153, bom dia, repórter Baixada Travado. Estará. Externo, embaixo, checado, tá 3153. 3153, livre pouso variável com 2 nós, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero. Fala, Salvador, muito bom dia, tá 3890. 3890, informação em curso é a Foxtrot para Recife. Eu tenho o 330 já aprovado, o senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia. 3890 autorizada para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, via Privisque 58, nível de voo 330. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119 decimal 8. Aciona 5446, TAM 3890. Tenho autorizado para Recife, nível 330, Peruíbe 58, decola do 90, curva esquerda na Puca, tensão Caju. Controle 198, aciona 5446, TAM 3890. 5446, cotejamento correto, TAM 3890. Chame para o pushback, acionamento, portão 02. Camarada. Salvador, bom dia, Canhar 6211, informação Proco Foxtrot, pátio 3 para cópia 360, Galeão. Copiado, 6211, o senhor tem... 6211 autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Peruzulu 10, até a posição SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 119, decimal 8, transponder 5454, Channel 6219. Autorizado, 360, via Upper Zulu 10, até a posição ex-mat, direto Lufto, direto Barbari. Decolando da 10, primeira curva à direita, da El Leda Bridge, controle 198, e o transponder 5454, Channel 6219. 5454, cotejamento correto, Oceania 6219, do parte freio, chame o alto para o pushback, acionamento, senhor. No Arabo Track, acionamento, 6219. Salvador, muito bom dia, 1804. Bom dia, 1804, Galeão, eu tenho 360 aprovado, informação Foxtrot. Pronto para a cópia, senhor? Isso, Foxtrot, pronto para a cópia, 360, Galeão. Voo 1804, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Brasil 10 até ESMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 119, decimal 8, aciona 5453 com 1804, aguarde meio minuto para o cotejamento, senhor. 3153, é o som do Salvador. Boa, Saulo, 3153. Boa, senhor, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette, 3153. Na Alfa, Juliette, obrigado, 3153. 1804, por gentileza, coteja. 1804, autorizado Galeão, na Upper Zulu 10, após voa ESMAP, após Lúbito, após Barbacena. É o nível 360, decolando da 10, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 198, e o transponder 5453. 1804. 5453, cotejamento correto, voo 1804. Portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamará no 8, voo 1804, graças. Salvador, o azul 4069, posicionamento, portão 1. Portão 1, aprovado, posicionamento, chame táxi 4069. Salvador, posicionamento, chame táxi 4069. Então 3153, mantenha a posição antes da Juliette, vou dar graça, senhor. Mantenha a posição antes da Juliette, 3153. Zuno 53, a Infraero nos pôs para o senhor um portão que se encontra ocupado ainda e muito provavelmente vai demorar perto de mais 5 minutos para ser liberado, senhor. Ah, positivo. E tem como realocar para aquele portão do azul que vai puxar agora? Sim, gente, eu vou entrar em contato com a Infraero, vou ver se eu consigo relocar. Agradeço. 3153, mantém a posição. Felipe, bom dia. Trip 5362, 200, ideal de destino. 5362, bom dia, Sony. Identificação autorizada. A chegada bom, fica para 2 mil pés, o ajuste 1092. 2 mil pés, 1092. Tem possibilidade de voar pelo? Obrigado. Pelo, obrigado. Portão 3, o senhor número 2 no setor, o 4040, aguarde aproximadamente 5 minutos, senhor. Na escuta do 4040. Azul 4069, tem condições de efetuar o pushback mais a retaguarda com a aeronave ingressando no pote 3, senhor? Vou solicitar o Azul 4. Sente, por gentileza, volte me dizendo se vai ser possível ou não. Ah, pessoal, aqui da solo... Sete graus, senhor. O TAN 3153, observe o Embraer da Azul efetuando pushback, o mesmo irá ingressar no pote 3. Após o mesmo ingressar no pote 3, o senhor tem livre ingresso até o portão 01 no 3153. Muito agradecido, agradecido ao pessoal do solo aí e ao Azul também. Alô, Salvador, para 3890, portão 2, busca de saneamento. Copiado, 38910, correção, 3890, é o número 3 nesse setor. Aguarde aproximadamente 10 minutos para o posto 3890. Aguardando aproximadamente 10 minutos, então, 3890. Olha o 35362. Prossiga. É a possibilidade de não atrapalhar o controle de voar a duna, interceptar por meio espaço? Autorizada por hoje duna, autorizada final INS, reporta estabilizado 35362. Autorizado duna, chamará estabilizado. Salvador, voo 1804, puxa back para menos 8. No portão 8, o 1804, aguarde aproximadamente 4 minutos para o início do seu pushback, senhor. O senhor vai ser pelas minhas contas, o terceiro inicial táxi para Ponte Espera. Tá sim, senhor. Aguarda então, por onde quero fazer. Luz 223, bom dia, senhor. Identificação autorizada, China da Bom. Direção para 4 mil pés, que legal no 02. Aidente, na Bom, 2223. Solo Salvador, bom dia, o azul Alfa Yankee Romeu. Alfa Yankee Romeu, bom dia, prossiga. O Alfa Yankee Romeu solicita a autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 8. Copiado, Alfa Yankee Romeu. Autorizado o início do seu reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Romeu, observando a aeronave da azul. Agora no pátio 3, já. Alfa Yankee Romeu autorizado o início do feedback, chamarei para ingresso no pátio principal. Flu Azul 4069, CLB 1904, Oceana Ribeirão Preto, 4 horas e 20. 4069, táxi aprovado via pátio Índia até o ponto de espera Pistro 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, Azul 4069, tenha um bom voo já. Voo 804, no portão 8, autorizado para o feedback e acionamento, chame pronto para o táxi. Chama na táxi, voo 804. 4040, coordenação com a equipe de solo, logo após o Airbus da correção. A Embraer da companhia passar a cauda, livrar o pátio principal, tem livre pushback acionamento, chame táxi, azul 4040. Voo 1715, informação em curso é a Foxtrot para Brasília. Eu tenho aprovado o nível de voo 360, o senhor está pronto para cópia? Voo 1715, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Brasil 17, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 119.8, aciona 5467, gol 1715. Após Arbor, 5467, cotejamento correto, gol no 7 no 5. Portão 9, chame quando pronto para o pushback acionamento. Obrigado, chama. Solo, Salvador, muito bom dia, 355 no 4, cliente da Fox. Bom dia, 5-5 no 4, Foxtrot correto, prossiga. Possível, senhor, por gentileza, autorização para Aracaju, 130, saída Conde, se possível. 130, Conde, ciente, irei coordenar com o controle, só um minuto. Trip 5-5-1-4, pronto para a cópia. Sim. Trip 5-5 no 4, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo via Golf 677, nível de voo 130. Adequado da pista no 0, primeira curva à esquerda, subida Conde, controle 1 no 9.8, aciona 5466, trip 5514. Autorizada Aracaju, 130 pela Golf 677, decolando da 10 com curva esquerda, nossa saída é a Conde, controle de saída 198, transpondo ao 5466, trip 5514. Correto, trip 5514, no pátio 3, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Maracuando, trip. Salvador, 3507, Quaeco, 380, Brasília. 3507, bom dia. A informação em curso é a Foxtrot 380, Brasília já tem aprovado. Provável Arbor Elefa. Só um minuto e meio para a cópia, se precisa. Elefa, não se escuta, está 3507. Salve, Salvador, azul 4040 para o táxi, 101 na borda, 3508, Fernando de Galinha. Olha. 4040 tem táxi aprovado via Índia e Alfa, deu ponto de espera pista no 0, ajuste no 0, 1-2. Ponto de espera pista no 0, chame torre frequência 1-1-8.95. Azul 4040, tem um bom voo. 4040, via táxi espera 1-0 via. Bravo, foi 1-1-8.95. Mas o 4040 Bom, 1804 para o táxi, 144 a bordo, 3:22, alterna Campinas. Copiado, 1804, táxi aprovado via Pátio e Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste 1012. No ponto de espera pista no 0, chame torre frequência 1-8.95. Gol no 804, tenha um bom voo. Autorizado via Pátio e Índia, no ponto de espera, chama torre 118.95, estado 1012, obrigado, um bom final de semana para você. Igualmente, senhor. Obrigado. Solo Salvador, azul Alfa Yankee Romeo, solicita ingresso, parte principal. 393. É, intensidade é calma? 3-9. 3-9, muito obrigado. Irá passar a cauda um Boeing da Gol em direção ao ponto de espera pista na 0. Após a passagem do mesmo, o senhor tem livre pushback de acionamento. 3890, só em pronto para o táxi. Após a aeronave passar na retaguarda, a aeronave da Gol, o C3890 está autorizado para estar estacionado. Sola Gol, 9642, para puxar para o meio. Portão no zero, está presente, livre para o chupé de acionamento, 9642, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi, Gol, 9642. Alfa Yankee Romeo, o senhor deverá manter posição no parte 3, aguardando para ingresso, ok? Ok, Alfa Yankee Romeo mantendo posição no pátio 3. Tanto 3517, pronto para cópia? Via Upper Zulu 17, nível de voo 380. Pistinho uso no 0, primeira curva à direita, subida Arbor após Arbor Elefa. Controle 119.8. Transponder 5464, TAN 3517. 0-0-0 Brasília. Via Perzulu 17, saída Arbor Elefa, decoda pista 10, curva direita. Controle de saída 119.8, transponder 5464, TAN 3517. Correto, TAN 3517. Por gentileza, confirme somente seu portão. Portão 4, senhor. Portão 4, se chama e puxa o estacionamento 3597. Tem, está 3597. Bonomia 0700 Foxtrot, posição número 5 para autorização. Voo 1607, Foxtrot correta. Autorização Guarulhos, eu tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Firmativo, pronto. Voo 1607, 7, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decolada pistão 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 1 no 9.8, transponder 5463, gol no 607. Sebate, o nível autorizado é o 360, a rota do plano de voo é a Upper Zulu 16, pelo horizonte seria trivial, o resto é conforme. Decola da 10 à direita, a primeira curva da Euleda Bridge é a saída. 19.8, opera o controle, 5463 é o código transponder, gol no 607. Protegimento correto, gol no 607, portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Chama. 7380. Para o posicionamento, posição 04, está 3597. 3597, no portão 04, número 2 do setor, aguarde aproximadamente 6 minutos. 3597. Aguardando, 3597. Alô, 642 para o táxi, 153 a bordo, 3:15, a alterna Natal. Gol no 642, táxi aprovado até através do portão 612, ajuste no 0 no 2, chame-no através do 612 para prosseguir com táxi, gol no 642. Gente, até através do 612, gol no 642. Gonçalo Salvador, é o trip 5362, bom dia, livrou. Bom dia, trip 5362, táxi lento via Alfa, chame para ingresso, taxi Juliette, trip 5362. E Alfa vai chamar para ingresso Juliette, 362. Photogram, good morning, go 1897, request. Box out formation, it's 6, request clearance to confirm. Go 1897, information Foxtrot is the current one. I have 360 approved to Sierra Bravo Charlie Foxtrot. Are you ready to copy? Ready. Phone 8970 clear to Sierra Bravo Charlie Foxtrot via Upper Zulu 16. Flight level 360. Takeoff from runway 10. After takeoff, right turn on dial departure. After dial departure, go to Leda position, Lima Echo Delta Alpha position. After Leda, fly direct to Bride position, Bravo Romeo India Delta Echo position. Then intercept Upper Zulu 16. Frequency of the departure 119.8, squawk 5472, go 1897, read back. Viagem. 9.8, 4040, bom dia. Flight level 360, runway departure 10, first time to right, dial, transition later departure. After later, flight direct right. Approach control 119.8, squawk 5472. The airway you're going to intercept in Bright, sir, is Upper Zulu 16, okay? Upper Zulu 16, after intercept the Bright position. After Bright position, intercept by Upper Zulu 16, go 189.7. Your readback is correct, call 1-800-7 on gate 06, call me ready for push and start. Call your back, full from echo. Solo 5362, after Juliette. 5362, mantenha a posição antes da Juliette, agora no universo, sir. Mantendo posição. O 3890, pronto para o táxi, 162 a bordo, 3:00, alternado Natal. Copiado, gol, correção. 3890, táxi aprovado à direita, ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, 3890, tem um bom voo. Autorizado, táxi à direita, para o ponto de espera 10, quando lá 3890. Bom dia, senhor. Voo no 642, autorizado a seguir o Airbus da TAM em direção ao ponto de espera pistão 0, pátio em Índia, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, chame torre 118.95. O 642 tem um bom voo. Perseguição Índia, 18.45, 642, bom dia. Bom dia. Boa, no 607, no 5, puxa acionamento. No 607, portão 5, aguarde aproximadamente 3 minutos, senhor. Sente. Salvador, bom dia, passarelo 2223, final da 10, baixar, check-up. 2223, livre pouso, piso 10, vento calmo. E pouso na 10, 223. 804, aos 43, 198, boa viagem. 198, obrigado, bom final de semana. Log, Alfa, Yankee, Romeu, até o Pinga 8, informarei o tempo. Salvador, gol no 804, bom dia. 804, bom dia, contato radar, gol 360, saída da L. 360 no Dael, gol no 804. Curvando à esquerda para o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, trip 5362. Eita, 5362, está para o Salvador, gol no 7. No portão 9. O senhor tem pushback e acionamento autorizado. Reporta somente que a aeronave irá ingressar no portão 08, sendo rebocada agora, saindo do pátio 3. Deverá iniciar o taxi somente o parqueamento desta aeronave, senhor. Taxi, 3517, confirmo o senhor pronto para o posicionamento? Portão 4 livre, chame táxi, TAN 3517. No 607, em coordenação com a equipe solo, ingressando em mais alguns instantes no ATR da trip no pátio 3, após o ingresso do mesmo, no portão 5 o senhor tem livre pushback acionamento, chame pronto para o táxi, gol no 607. Negativo, após passagem do trip, o 607 tem autorização para push e acionamento, chama para o táxi.